896 Juliette, portão 62. Autorizado, táxi. Reporte para ingresso na 197, Max Serra Golf. Aguarde, chame 312. Serra Golf, para evitar restrições, tem condições de decolagem e cruzamento do campo sob condições visuais? Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 7, vento 120 graus, 099, Mike Serra Golf. Autorizado? Autorizado, procedimento aeronáutico, pistão no 0, 6250, reporta passando Serra Vita 368. Azul 2590, estou autorizado para o segmento RNAV e reporte passando Serra Vita 366. Reportarei, 2590. Estou fila agora sim, mantenha as condições visuais no 1000 pés e reporte através de Paris e ingressando Interlagos. 7. Estimado de mais 2 minutos. Lima Juliette, prossiga. Sem previsão, infelizmente. Brasil. Isso aí. Passo 366, 2590, já totalmente visual com a 10. Caso 2590, completo, chame Torre Salvador, 18.95, bom dia. 18.95, até já, colega. De Conde, Mike Serra Golf. Pronto, grato pela agilidade, prossiga no perfil da Conde e chame controle. 119.8, tenha um bom voo, Mike Serra Golf. Pra vocês também, obrigado pela colaboração de todos aí, tenha um bom dia. 6250, reduza para 19709. 19709. Controle Salvador, Mike Serra Golf, decolado na sua escuta. Mike, Serra Golf, contato radar, submapia nível 090, saída Conde. 090, já bloqueou o eixo da aerovia, Mike Serra Golf, eu vou no Conde. 090, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pistão no 0. Estimativa, aguardando, 2590. Autorizado, 6250. 250, complete, chame a torre em 118.95, com bolsa. 2 Salvador, bom dia, 2590, na final da 1-0. O azul 2590, o vento 100 graus, 099, autorizado pouso, pistão no 0. Livre o pouso, baixado, travado, 2590. Afirmo, Chané 6250, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Número 2, aguarde a pista livre, 6250, volta para o espaço. Dado postagem. Chegada na área, ajuste 10 no 5. Pula número 1, não. Negativa, número 4, obrigado. No 648, desde que mantenha 2500 pés. Após o ITAP, voa Serra Vita 366, autorizado para o segmento arrinado para Bicho no Zero. Ok, 2500, após o ITAP 366, autorizado. Boa, Salvador, bom dia, 3663, ponto de espera da 10, pronto. Dan 3663, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, 3663. Ataque 6302, com 152 a bordo, 3.5, alternando uma cena. Azul 2590 no solo 48, libere próxima à direita, chame o solo 121 no decimal 9. Livrando próxima à direita 1219, 2590. Ciente, mantenha a posição devido a tráfego final da 110, o Zulu Lima Juliette. Chanel 6250, o vento 130 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Tive pouso no zero, 6250. Nada, companhia, está autorizado, 0 da Avianca, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero, da 3663. Passagem da Avianca, alinha e manter, no zero. Alfa Kilo 4346, posição de 2590. Solo é o 2590? Sim. A entrega está ciente dos buracos que tem ali na taxiway próximo à interseção do Taxi Branco? Afirma, ciente há 4 anos já. Obrigado. Esteira do Airbus da Avianca, autorizado decolagem da 17, o vento 120 graus, 07 nós. É 48, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 9. Oceaner 6250 no solo ao 50, libere próxima à direita 121, decimal 9, solo. Direito, solo 219-6250. Salvador, muito bom dia, gol 648, estabilizado. Movimento da 190, pista B também embaixo da hora. Gol Paulo 648, bom dia, continue a aproximação. Aguarde informação de pista livre, Airbus da TAM, prestes a iniciar a rolagem na 1-0. É aguardado, é aguardado. 3663, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 1-0 grau, 089. Papa Romeu, Zulu, Lima, Juliette, decolado 5-1. Prossiga via linha do litoral, 1.000 pés, chame o controle, 119.8, tenha um bom voo. 119.8. Ponte para a próxima, 632. Ciente, mantém a posição, chané 6312. Papa Serra número 3, aguarde cópia. Quilo, confere. Controlando o Salvador, Papa Romeu, Zulu, Lima, Juliette. 1-1, eu vejo 1-7-0, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, aguardando para iniciar a subida, ok? 7, eu repassará no farol da Barra, Lima, Juliette. Chané 6250, Juliette, portão 08. Militar oficial 08-6250. Voo 21171 no Cosme. Pronto, para a Cobra, voo 21171. Autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via Pensiluno 0, Pubá, via Pensiluno 6. Segue conforme rota do plano, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5164, controle Salvador no 20.8. Transponder 5164, a saída da El Leda Motiva. Hoje é batalhado, da El Leda Motiva e o 64.4. Chame pronto, portão 1-0. Tô, o ato oscila. Gente, a sua passeia foi informada, número 2 para cópia, só um instante. O meu Fox Lima na escuta? Na escuta, na escuta, na escuta. 1.000 pés para Sierra Índia, Romeu Índia. Gente, autorizado para Sierra Índia, Romeu Índia, 1.000 pés, decolagem pista no 7, curva direita via corredor Axé, transponder 5160, controle Salvador no 20.8. 1-20.8, a nossa Salvador, Salvador, transponder 0-1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 06, confirme a autonomia e o pátio, Romeu Fox Lima. Conta final da Rival, Oscar Gonfilo. Oscar Gonfilo, pouso autorizado, pistão 197, vento 111, 0 grau, 089. Gonfilo, ele pouso 197. Oceano Hermeia 312, decolagem autorizada, pistão 10, vento 110, 0 grau, 089. Oceano Hermeia 312. Sim, chama a torre para acionamento 1895, KNH 1095. 1895. O Gol 1648 Alfa, chame antes da Juliette. E a Alfa é embora da Juliette, 63. O Gol 2171, prossiga. Suspeito acionamento, posição 10. Autorizado, chame táxi. Autorizado para cá. Táxi. Todo táxi. 184. Sono 84, após o TAP, décima T 2510, na Prodo Ferravita 366, ajuste 1015, reporte na final do procedimento. Estou autorizado o RNAV para pistão 0. Senhora, iniciando 368, por favor. 184. 363-12, decolar 256, transfere e controle Salvador 119-8, mão voo. 98, 63-12, boa. Papa Sierra, pronto, papel. Autorizado para Paulo Afonso, via rota do plano de voo, nível 210, saída Momo, transição Froti. Transponder 5130, controle Salvador 119.8. 311, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Pega Papa Sierra, autorizado para Sierra Bravo, uniforme Fox, via rota do plano de voo, nível 210. Saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, decolando da pista no 7. Transponder 5130, controle Salvador 120, decimal 8. Corrige 119, decimal 8. Pega Papa Sierra. Oscar Golf Kilo, solo AU 57, confirme o pátio. Reporte se livrando a pista via Papai Livre, Costa Parquear. Mando destino Serra Brava Uniforme Fox e o nível 210. É com a passear com o CMPOB e autonomia. Autonomia. Chama a torre para acionamento no 1895, PNH 1095. 4. 1984, complete procedimento RNAV, chame torre Salvador, frequência 1118, decimal 95, bom voo. Obrigado. 119, decimal 8, bom voo. 198, controle, bom trabalho. Chame autonomia. 4 horas e 19 minutos. Sou 2171, táxi autorizado até o ponto de espera da pista na 0, via Bate 1 e táxi à Índia. Ponto de espera, torre 1895, PNH 1095. No 5. Lima, repartir o ponto de espera da Papá, o ajuste na 0 no 5. Como o Lima decolou da presente, comprou a Soraya Chavó? Gente. Você se livra de decola da intersecção da cabeceira? Livre decolagem, 197, Ventura, 20 graus, 109, me faça você se livra. Pode parar pronto, voo 2171. Voo 2171, não mantém ponto de espera. Voo 2171. Salvador, gol 1184372, baixou, letra voo. Voo 184, pouso autorizado, pistola 0, Ventura, 20 graus, 109. Livre pouso 1-0, 184. Como o Fox Trotilinho, a decolagem é 02, será de estação atmosfera e controle 1-2-1-1-9, decimal 8, bom voo. A nossa com a 08 no meu Fox Trotilinho. R-63-1-2 chame Centro Recife em 1-2-6, décima 8, 5, bom voo. 2-2-5-4. Lula Lima Juliette, tudo mantém a nível 1-0-5. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, 1000 BR, corredora Xé, reposte na vertical do farol da barra. Botará a farol da barra, Lima. Confirma, prosseguiu no 1500 BR. Prosseguiu, não, viu? Solo 1184, solo 04, direita, solo 121, decimal 9. Direita 129. Voo 2171, decolagem autorizada, pistola 0, vento 130 graus, 109. Voo autorizado, voo 0, voo 2171. 2178, controle 119, 8, bom voo. 2108, confirma, voo 2178. Salvador, voo 2178, na Adael. Salvador, voo 2178. 6319. 6319, prossiga, senhor. Foi na proa de Motiva, chama centro Recife, em 125, décima 1, bom voo. 125, no centro, obrigado, bom trabalho. Patrulha de Salvador, boa tarde. Bom dia, é o voo 2171, na Dael, passando 2000. 2171, contato radar, se mantém a nível de voo 360, via saída da El. 360, via da El, voo 2171. Voo 1094, acione identificação, desse mantém a nível 050, via chegada mar e ajuste no 0195. 1015, via mar e 5000, voo 1094. Deixa eu chamar de pouso em Siri, Romeu Fox Lima. Mais 30 minutos, por favor. Gente, grato. Para quem está livre da presente, bom voo até o regresso. Grato. Então, voo 2171, quanto possível para o Edmótico? 2171, inicialmente manter o perfil da saída guarde. Informação que a gente tem do CC que está tendo controle de fluxo para terminal São Paulo e estão pedindo manter o pessoal na rota, ok? 7, grato, 2171. Mike Serra Golf, controle. Copia. Até o nível 090, agora afastado 4 milhas para a posição Conde. Chame o controle Caju, frequência no 20.3. Bom voo, bom pouso, Manduca Leão, um abraço. Obrigado, 203. Bom trabalho a todos aí. Bom fim de semana. Salvador, 2770, quilo confere, autorizado para Porto Seguro, via Golf 677, nível de voo 1160. Saída Coral, primeira curva à direita. Transponder 5425, controle Salvador, 1119, 8. Organizou 1160.

Autorizado, chama táxi. O 21171, no time centro Recife, em 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35, por favor. 251, alterna 2835, agora nosso 21171. Lima, Juliette, controle. Deixa eu chamar de pouso em Serra Nova Mendel do Hotel, por gentileza. No 415, pelo meu relógio aqui, sim. Tudo mantém o nível de voo 105, mantém as condições visuais. Monitora as frequências do centro Recife para informação de voo e alerta. 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Bom voo. Voo no 094. Na escuta no 094. Pronto, Serra Vita 366, décima tem 2500, saís ajuste no 095, autorizado procedimento RNAV, reporte. Passando 366. Ok, pronto, Serra Vita 366, autorizado 2500, com 1015, reportará passando mesmo, voo no 094. Vamos ser autorizado a alinhar e decolar, pista 197, vento 130 graus, 092. Papa Sierra decolado, alto no 7, controle 1, 19, decima 8. 19, 8, é Papa Sierra. Confirma o tráfego que chama a torre. Eco Papa Serra, decola no perfil para Momo. Eco Papa Serra, contato radar se mantém a nível de voo 210, saída a Momo. Está presente curva esquerda na proa de Momo. Na esquerda, proa de Momo, é Papa Serra. Chegou o Filipão, cruzamento autorizado, táxi via Mike na Lima, Cholos Paulo, 1, 2, 1, 9. Vitor 366, Serra Vitor 366, Gol 1094. Gol 1094, complete a aproximação, chame torre, 11895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre, bom dia, Gol 1094, passando Serra Vitor 366, estando no GNSS, RNAV 10. Gol 1094, bom dia, continua a aproximação, a partir 372. Cortará o 372. 1094, Torre Salvador, 18.95, bom pouso. Vitor 372, Gol 1096. 096, pode autorizado na 0, vento 1, 10 graus, 109. É boa, pista na 0, Gol 1094. Oscar Golf Uniforme, confirme plano para Aracaju. Qual horário? Oscar Golf Uniforme, confirma o horário do plano. Gente, aguarde qualquer. Golf Uniforme, cópia. Afirmativo. Autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 090. Saída Conde, primeira curva à esquerda. Transponder 0276, controle Salvador 119, décima 8. 90, Aracaju, curva à esquerda na Conde, 0276, transponder 0286. Golf 677, aerovia. Isso aí, Golf 677, só no 43, acionamento, tá pronto para o acionamento. Acionamento autorizado, chama o táxi, Oscar Golf Uniforme. Chama o táxi também. Fala para 2770, para a sua direção. Autorizado, chama o táxi, Oscar 2770. Autorizado, chamará para o táxi, 2770. Salvador, Gol 1184, posição 4, autorização, Recife, informação que o... Gol 1184, formação que ele confere, aguarde um minutinho, cópia. Confirma a saída. Cuca, Jamo, Caju. Cuca, Jamo, Caju. Salmo, 094, micrófono. Bruno 094, Alfa, Juliette. Corrijo, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, tá lá no bar. Do 2780, vem na Prodo Serra Vitor 366, reporte para a descida. Vem na Prodo 366, vai descer para a descida. Mais quantos minutos para iniciar a descida? Tem um minuto e meio, tem um minuto e meio. Descida da presente, 2780, na Prodo Serra Vitor 366, desce com high speed. Saída, ajuste 1095. Gol 1184, cópia. Autorizado para Serra Bravo, Romeu Fox, via Pêndulo 7, nível 370. Saída Pucajama, Aracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5420, controle Salvador 120, décima 8. Corrijo 119, décima 8. Autorizado Recife, 370, Rio, Pêndulo 7, decola 10, curva à esquerda, Pucajama, Aracaju. 420, controle 198. Cotejamento correto, aguarde pushback, acionamento do 1184. Valeu. American Airlines 229, Fox Island, sentiment in 4000 feet, QNH 1015. via Amman Arrival. Muito bom dia, Gol no 648, informação. Quilo, não precisa autorização, Marcelo. Gol no 648, Quilo, confere, prepare Pucajá Maracaju, aguardando cópia. Pucajá Maracaju. Como Salvador, ajuda aí, 770, pronto para o táxi, PAB 57, todo mês de 0245, alterna vitória. Ajuda 770, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e táxi em Índia, ponto de espera Torre 1-1895, PNH 1095. Autorizado táxi via Pátio 1, táxi em Índia, até o ponto de espera da 10, lá Torre 1095, ajuda aí 770, obrigado. Eu tenho estimado para o Gol 1184. Assim que a TR passar, já está aguardo. Can 229 say your speed test? Slow under 200, yes. Register speed to 230 knots, number 2 to approach. American 229, after talking position, fly heading service of 366. After talk position, service of 366 for final and 8. After talk, Papapá, Eco, Papa Serra, informação de tráfego, tráfego 1 hora, 4, 5 milhas, rumo sudoeste, passou a nível de voo 240, em descida para o 150, um Eco 990. Pelo Eco, Papa Serra, vai ficar atento, não está avistando o tráfego. Solo, Xanã, 140 para Mateó, autorização. Xanã, 140, aguarde cópia. Uniforme, táxi autorizado até a saída do Pátio 3. Até a saída do 3, posso dar o uniforme. Pés via corredores, o ajuste em Salvador 1-0 no 5, reposto através de Caribe. Vitorinho de Juliette, confirme o B. Confirmando. Confirme o B novamente. 02, copiado agora o Vitorinho de Juliette. Vitorinho Salvador, muito bom dia, Azul 4207 na ponte com aquilo. Do 4207, aciona identificação, dessa via chegada a bordo para nível de voo 050, após Ponce, voo Sierra Vitor 367. Ok, via chegada a Ponce, desce o 050, após Ponce, voa o Sierra Vitor 367. Posso uniforme, segue banho da Gol como número 2 até o ponto de espera, via Pátio Uni Índia, ponto de espera Torre 11895, KNH 1095. Chegada a Mari, após o estado do programa Serra Vitor 366. Eco Papá Serra, chame centro Recife, ONU 2085, alternando 2545. 184 para o táxi também de 104, autonomia de 3 horas e 20, alternação Gonçalo da Maranhão. 2745. Do 2780, está autorizada a final do procedimento RNAV, reporte passando Serra Vitor 366, para informação tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, no Tapa Alfa 32. 780. Nível 350, saída Pucajão, Maracaju, primeira curva à esquerda, transponder 5432, controle Salvador 119-8. 350 autorizado, Lápis Luno 7, Pucajão, Maracaju, 5432, 119-8 ao controle. Destino Maceió. Destino Maceió, positivo. Correto, chame pronto, portão 08. Pushback, acionamento, gol no 648, posição 5. Autorizado, chame táxi, gol no 648. Sente autorizado, chame táxi no 648. Autorizada, linha aérea decola, pistão 0, vento 1, 20 graus, 08 para puxe e acionamento. Autorizado, chama o táxi 6140. Autorizado, reporte para o táxi 6140. Approach runway 10, report on final. Vesta 2500 feet, clear for the hour and a half. Do 4207, deixa para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.015, azul, 4.207. Passou 66 visual 2780. 7-8-0 completa final do procedimento em RNAVE, torre 98, decimal 95. Salvador, bom dia, gol 1-4, decola, com exame. 1-1-8-4, está sob contato radar, suba para o 370, após 2 mil pés, direto Jama, após Jama Aracaju. Jama, Jama Aracaju. Está livre. Oscar, Wolf uniforme, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 2, 0 graus, 09 nós. Oscar. Prossiga, Vitor Bravo. Solicito autorização de reporte dessa aeronave para ficar com a porta 14 para o 4, principal posição de número 10. Desça para nível de voo 050.